agora. Sua noite tem muito mais emoção. Encontro Central. Mensagem, traduções, o melhor da música nacional e internacional. Encontro Central. Sua noite no melhor estilo. Olá, Brasil apaixonado. Estamos chegando. Hoje é sexta-feira, sexta-feira 3 de junho de 2016. Estamos começando a partir de agora o nosso Encontro Central. Como é que você anda, hein? Como é que você está vivendo? Está acreditando que a nossa vida não é melhor ou pior do que a de ninguém? É isso mesmo. Nunca sentir-se maior ou menor, mas igual. E aí procurar fazer o bem sem olhar a quem. E não esperar nada em troca. Essa sim é uma maneira de encontrar a felicidade. E este é o nosso Encontro Central, falando de amor, tocando o seu coração. Aqui na trilha sonora da sua vida, aumenta o volume, ouve belas canções, viva a emoção e se apaixone com a gente. Thank you. across the room, I see you're gone. As the morning breaks and I reach to hold your hand, I can see I'm the only one. Will your clothes are gone and your bags are packed, but the bed's still warm where you lay. Now we need your love to come shining. Carry me away. Well, if you choose a time, then I'll catch the moon. I'll see you there. From wherever I am, wherever you are, we'll find somewhere. The same stars in the same sky shining down on you. I'll be looking up for wherever I am, and it's you I'll see if you're looking too. There'll be days that'll seem much longer. So cool, but I see hope on the horizon, and it's gotta come soon. Please don't be too long. Don't be too long. Juntos, vamos vivendo músicas lindas para nos apaixonar ainda mais. Bem juntinhos aqui com mais um Encontro Central, para você ouvir e se apaixonar. Aqui na trilha sonora do seu coração. Encontro Central. When lights go down, I see no reason for you. So please don't. Estamos apresentando Encontro Central. Pensando em

Recadinho do coração do Gilson para Micheline em Santarém. Te quero muito mais que você possa imaginar. Te quero algo que não consigo explicar. Apenas demonstrar em carinhos, demonstrar tudo bem que você me fez e que me faz. Do Hugo para Fernanda em Belém. Eu escolhi você e sempre vou te escolher. Escolho você 10 mil vezes. É com você que eu me sinto bem. É ao seu lado que encontro tudo aquilo que eu precisava, aquilo que me faltava e o que eu não imaginaria ter. Thank you.

to the altar Esse é o nosso encontro central, falando pouco, refletindo com você, para que você aprenda cada vez mais a viver com otimismo, com alegria, com esperança, vivendo na paz e no amor, aprendendo a viver. Agora é hora de belas canções, canções que tocam em nosso coração, aqui na trilha sonora do seu coração. Try to give you everything. your faith is amazing. The pain that she goes through contained in the hope for you. Your whole world has changed. The years spent before seem more cloudy than blue. In many ways your faith is controlling. When you haven't laid down for days, for the poor no time to be thinking, they're too busy finding ways. And I know I'd do most anything you want. Hey, I try to give you everything you need. I see that it gets to you. I don't believe she'll always go. Ooh,

Juntinhos, vamos vivendo o nosso encontro central. Corações amando e se apaixonando. Agora sim, aquela nossa linda tradução aqui no nosso encontro central. É inegável que nós devemos ficar juntos. É inacreditável, como eu dizia que jamais me apaixonaria. Você precisa saber. Se já não sabe como eu me sinto, deixe-me mostrar agora que eu sou sincero. Se todas as coisas que o tempo revelará. Você é como um sonho se tornando real. 2. Eu só quero estar com você. 3. Pois é evidente que você é a única para mim. 4. Repito os passos de 1 a 3. 5. E você se apaixonará por mim. Se eu achar que o meu trabalho acabou, voltarei para o primeiro passo. É incrível como as coisas acontecem. É tudo emocional. Quando você descobre do que se trata, é indesejável que nós fiquemos separados. Eu jamais teria ido muito longe. Pois você sabe que tem as chaves do meu coração. Pois, 1. Você é como um sonho se tornando real. 2. Eu só quero estar com você. 3. Pois é evidente que você é a única para mim. 4. Repito os passos de 1 a 3. 5. E você se apaixonará por mim. Se eu achar que o meu trabalho acabou, voltarei para o primeiro passo. Diga adeus à escuridão da noite. Eu vejo o raiar do sol. Sinto-me como uma criança cuja vida está começando. Você chegou e trouxe uma vida nova para este coração solitário. Você me salvou bem na hora exata. 1. Você é como um sonho se tornando real. 2. Eu só quero estar com você. 3. Pois é evidente que você é a única para mim. 4. Repito os passos de 1 a 3. 5. E você se apaixonará por mim. Se eu achar que meu trabalho acabou, voltarei para o primeiro passo. Learn to live.

é tudo só brincadeira e verdade. Podermos ver o mundo juntos, sermos dois e sermos muitos, nos sabermos sóis sem estarmos sóis. Abrirmos a cabeça para que afinal floresça o mais que humano em nós. Então tá tudo dito e é tão bonito, e eu acredito num claro futuro de música, ternura e aventura pro equilibrista em cima do muro. Mas e se o amor pra nós chegar de nós, de algum lugar, com todo o seu tenebroso esplendor? Mas e se o amor já está há muito tempo que chegou e só nos enganou? Então não fale nada, apague a estrada que seu caminhar já desenhou. Porque toda razão, toda palavra vale nada quando chega o amor. Porque toda razão, toda palavra vale nada quando chega o amor. Mais belas canções de amor estão presentes no nosso Encontro Central. Saber ouvir e saber calar. Nisso consiste o supremo valor do silêncio. Ouvir, silenciar, pensar. Silenciar e pensar outra vez evitaria muitas coisas ditas em vão. Por falar apenas e pouco pensar, pessoas cometem erros difíceis de reparar depois. E por ouvir tanto menos do que pensam, piores erros cometem ainda. Esse é o nosso Encontro Central, a trilha sonora do seu coração nesta noite de segunda-feira, falando de amor em forma de música. E agora estou trazendo uma bela canção para você se apaixonar aqui no nosso Encontro Central. When are you gonna come down? When I going to land? I should have stayed on the farm. I should have listened to my old man. You know you can't hold me forever. I didn't sign up with you. I'm not a prison for your friends to open. This is boys too young to be singing. You got me like me in the penthouse. I'm going back to my hometown, back to the island, oh, out in the woods, and hearts in the heart if I told. Oh, I'm by the side of my future life, beyond the elephant. For vodka and tonics to set you on your feet again. Maybe you'll get a replacement. There's plenty like me to be found. Mongrels who ain't got a penny, sniffing for fitness like you on the. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. truth. Oh, I finally decide on my future life beyond the element. Then you could.